Passei no ventre, foi a melhor coisa que me aconteceu. Já na formação dos 9 meses, me relacionava com a voz de Deus. Ouvia, mas eu não falava. Sentia, mas não enxergava. Até que um dia tive que abrir os olhos da inocência pra encarar a dor. A dor de tomar vários tombos até conseguir sozinho caminhar. A dor de não ter um brinquedo quando os meus pais não podiam comprar. E foi assim que conheci a felicidade num papel. Fizeram pra mim um barquinho, um aviãozinho. Já fui marinheiro e já voei no céu. Fazia bola de sabão, já brinquei na chuva linda de verão. Já fiz um carretel de linha ou de uma latinha, o meu lindo carrão. Não conhecia a internet, podia até brincar na rua. E à noite eu contava estrelas, vigiava a lua. Não posso me esquecer do ventre que eu fui gerado. Minha vida é de Deus um legado. Meus valores não serão modificados. O mundo não irá roubar minha felicidade. Eu não troco o berço da simplicidade por esse vazio da tua lidade. Pode um homem morar no palácio, viver no deserto e não se perder. Quando ele interpreta a vida assim pelo que é, sem depender de ter. E que eu tenha bem mais que lembranças, que eu seja o que Deus quiser. Sinto ele ainda me gerando, ainda me ensinando a ficar de pé. Se eu deixo a vida me levar, perco o equilíbrio, logo vou cair. Esse mundo me oferece asas feitas de ilusões. E quem não quer subir? Ainda bem que conheci a felicidade no papel. Fizeram pra mim um barquinho, um aviãozinho. Já fui marinheiro, já voei o céu. Fazia bola de sabão, já brinquei na chuva linda de verão. Já fiz um carretel de linha ou de uma latinha o meu lindo carrão. Não conhecia a internet, podia até brincar na rua. À noite eu contava estrelas, vigiava a lua. Não posso me esquecer do ventre que eu fui gerado. Minha vida é de Deus um legado. Meus valores não serão modificados. O mundo não irá roubar minha felicidade. Eu não troco o berço da simplicidade por esse vazio da atualidade. Não posso me esquecer do ventre que eu fui gerado. Minha vida é de Deus um legado. Meus valores não serão modificados. O mundo não irá roubar minha felicidade.